O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Com esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de número 9 e 10, eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a todos que o nosso final de semana está chegando. Nós estamos já há algum tempo aguardando esse dia. Amanhã de manhã, às 9 horas, aberto a todo o público, pastor Ezequiel de Barros estará ministrando a palavra. Ele vem do Paraná. E é verdade, queridos, que nós estamos convidando a todos os irmãos. As oficinas, elas serão ministradas na parte da tarde de amanhã. Mas a parte da manhã, nós estaremos ouvindo a primeira mensagem pelo pastor Ezequiel. Ele tem uma bagagem nessa área e estará ministrando a todos os irmãos. Logo após a ministração, teremos o almoço e à tarde inicia, então, as oficinas que nós teremos com vários irmãos que já estão chegando. Esta noite estarão chegando alguns já para estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder. Amados ouvintes, o autor desse hino foi um pastor batista norte-americano. Ele foi traído pela sua esposa e ficou com os dois filhos dentro da sua casa, desapontado, com muitas batalhas internas. Procurou a sua convenção, quis entregar a igreja que ele apacentava, mas foi persuadido a permanecer. A convenção, ela autorizou aquele homem continuar a pastorear o rebanho do Senhor. Numa outra oportunidade, tentou entregar a igreja mais uma vez. E mais uma vez, ele foi orientado que não fizesse isso e que permanecesse à frente do trabalho. Ele dizia que não podia ficar à frente da igreja com aquela situação, com aquela mágoa, com aquele sentimento. Sentia-se embaraçado, embora ele nunca tivesse cometido pecado. O pastor permaneceu e nas noites sem dormir, entrou no seu coração a letra linda desse cântico e ouçamos para a nossa vida espiritual. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. O teu amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amados ouvintes, eu não sei qual é realmente a tua luta, a tua aflição, e é a coisa mais difícil é nós convivermos com a decepção, mas faça como esse homem de Deus, que a despeito do seu sofrimento, da sua luta, ele, inspirado por Deus, escreveu um dos hinos mais belos e que muitas vezes eu e você cantamos e somos movidos pelo grande Deus dos céus. E as lutas do dia a dia, as batalhas que talvez você esteja também enfrentando no teu caminhar, tem feito você muitas vezes um desejo de recuar. Mas permaneça fiel, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele é aquele que vive, que reina, que governa e que rege todas as coisas e não permite a luta maior do que se possa suportar. E junto com a luta, Ele te dá o escape. Nesse momento, orar com você. Nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós não sabemos quantas pessoas vivem e viveram experiências como nós narramos a despeito desse companheiro de peregrinação que sofreu esse golpe da sua vida, mas que pôde tirar, Senhor, das suas horas de angústias, um cântico tão belo, uma letra, uma poesia da fidelidade de Deus. E nós cremos que nesta manhã, o Espírito Consolador, o Espírito que anima, o Espírito que faz aquilo que foi determinado pelos céus, que estaria conosco todos os dias, Ele atua para abençoar as famílias, os lares, para romper elos de desavenças e trazer a paz, a harmonia e buscar, Senhor, a perfeição para o casamento, para a união das famílias e dos lares. Eu apresento diante de Ti as pessoas que estão machucadas, as feridas, aquelas que não têm mais forças para continuar em pé, mas que eles possam, Senhor Deus, olhar para a cruz do Calvário e permanecer firme, sabendo que em breve essa cruz de dores será trocada por uma coroa de glória. Senhor, nós entregamos esse final de semana, programação, o culto desta noite, aonde a Tua glória, por certo, se manifestará, as pessoas que ali estarão, bem como os obreiros que estão viajando, esses pastores que estarão conosco a partir de amanhã. Nós entregamos a Ti, Senhor, sábado, dia todo, à noite e na parte de domingo, quando estaremos juntos até a noite, vivendo esse momento de festa espiritual. Em Teu nome nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.